Na noite desta segunda-feira, dia 20 de maio, a Fundação Municipal de Esportes realizou a cerimônia de abertura dos 12º Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina. Diretor da Fundação Municipal de Esportes, José Carlos de Carvalho Júnior, chegou o grande dia. A partir de hoje até o dia 24, muita movimentação com os atletas da melhor idade? Sim, Gil. Chegou a hora, né? Estávamos já esperando por esse momento já desde dezembro, né? Quando nós fomos escolhidos para ser sede desse grandioso Jogos. E hoje, essa abertura, nós estamos preparados, ginásio muito bonito, o público comparecendo, casa cheia e aquela sensação de dever cumprido. Esperamos que essa semana saia tudo na maior normalidade, que os jogos aconteçam da melhor forma possível. Estamos muito felizes de poder contar com 180 cidades do nosso estado aqui no nosso município. Então, assim, esperamos que eles venham, se divirtam, participem, joguem e saiam daqui felizes, Gil. Diretor, já na manhã dessa segunda-feira, os atletas começaram a chegar de todos os municípios do estado de Santa Catarina. Sim, com certeza, né? Hoje, na segunda-feira, o pessoal já começou a chegar, porque hoje tem a abertura e amanhã, a partir das 8 horas, já começam as competições, Gil. E os atletas de Gaspar empolgados por estarem sediando essa competição a nível estadual? Sim, Gil, estamos com 60, praticamente 60 atletas, todas as modalidades e na dança. Sim, estão todos aqui, felizes, para fazer o seu desfile, para poder vibrar pela nossa cidade. E fica o convite, né, a toda a nossa comunidade que prestigie os nossos atletas também. Nós teremos aqui aquele que não pode participar durante o dia, na terça, na quarta e na quinta-feira à noite aqui no nosso ginásio. Podem vir assistir a dança. É um espetáculo, né? Não é um evento esportivo, e sim um espetáculo de dança. Venham, tragam suas famílias. A Gaspar já é um polo de dança no estado de Santa Catarina. Então eu acredito que vocês vão ver terça, quarta e quinta-feira aqui no nosso ginásio. Lindas danças, lindas coreografias, dança de salão. Venham para prestigiar, que vocês, eu tenho certeza que vão sair admirados do que vocês vão assistir aqui. Presente nessa cerimônia oficial de abertura da 12ª edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina, o presidente da FESPORTE, Rui Godinho. Presidente, um evento muito esperado por atletas, por idosos de todo o estado, e aqui os municípios se fizeram presente nessa grande festa que começa nessa segunda-feira aqui em Gaspar? Com certeza, são quase 180 municípios que chegaram a essa fase final. Apesar de ser um Jogos que está dentro da participação, que é os Jogos da Terceira Idade, esse é um Jogos muito disputado. Vocês não esperem chegar aqui para ver essas disputas e não ter realmente pessoas aguerridas que acreditam nos Jogos Abertos, que vêm para cá para vencer. Além disso, a gente vê que é um exemplo de determinação de pessoas que estão ali dando um exemplo. Muitas delas, têm pessoas aqui, duas delas que eu conheço, que têm 93 anos, que estão participando dos Jogos Abertos hoje. Uma delas eu dei uma medalha, fiz questão da medalha lá nos Jogos Abertos na micro-regional de Palhoça. Presidente, o senhor roda todo o estado, é claro, e a empolgação dos atletas estado afora estava grande durante essa preparação? Ah, é fantástico. Quem vive, né, o esporte sabe o quão gratificante é trabalhar com o esporte, ainda mais com a terceira idade, que eles têm uma jovialidade, uma disposição muitas vezes maior do que a nossa. Presidente, vários municípios estavam na disputa para sediar essa grande competição a nível estadual. Gaspar foi privilegiada em disputar ultimamente aí com Concórdia, o município já forte também em sediar essa competição? Bem, Gaspar vem se preparando há muito tempo. Eu estive conversando com o prefeito e com o próprio Júnior, que é o secretário de esportes daqui, e Gaspar se habilitou e esperava muito, ansiava por esses jogos, porque sabia que seriam jogos que realmente teriam uma participação muito grande dos municípios e teriam uma aceitação muito grande também, até mesmo da população de Gaspar. Todos estão aguardando isso. É um evento que, além da sua grandiosidade esportiva, traz também um aquecimento na economia de Gaspar. Eu estimo que mais ou menos 5 milhões vão passar a mais aqui na cidade de Gaspar com a vinda desses jogos. Prefeito Kleber Vandal, nessa segunda-feira, essa grande festa, abertura oficial da 12ª edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina, aqui em Gaspar, um evento que a comunidade compareceu em peso, muitos atletas, uma grande festa, prefeito. Verdade, Gil, amigo da Rádio Sentinela do Vale, uma festa muito bonita, muito bacana. Uma festa realmente para engrandecer a nossa cidade, é um marco para o nosso município trazer um evento desse porte. São mais de 2 mil atletas da terceira idade aqui na nossa cidade circulando durante essa semana. um momento especial para a gente aproveitar e mostrar, apresentar para toda Santa Catarina o potencial, a beleza, o quanto a cidade de Gaspar é forte, próspera e pujante. Um momento bastante emocionante, muito bacana, e a comunidade aqui participando, realmente isso que é o importante. Do ginásio João dos Santos, falando sobre a abertura oficial da 12ª edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina, Gil Dias para a Rádio Sentinela.